milhas, final da 10, Boeing 737-800, levou 1909 graus de redução. Sete, 1909. Autorizou o Max Leopold, 1809. 8-9, Chino Turin, aumento de 1905. 18-9. Sou aí, Salvador. Boa tarde, voo 869. 869, continue a aproximação agora de vista livre. Nós continuamos a aproximação agora de vista livre. Certo, voo 869. Preciso estar no voo 060, a prova de bom. Então 3894, solo 18, libere a direita, chega o solo 121, eu disse lá 9. Direita 219, 3894. Aeronave, quem ligar 1-0-7, autorizado por pistão 1-0. Vento 1-9-0 graus, 4-9. 1-0-9 graus, 1-8-9. Ela era informada anteriormente, agora com 6-0 mais de grande, 8-9 afastado. Autorizado o procedimento da sexta. 7-0 mais de casa, 1-9-9. 4, esse dia para 3-10, hoje foi o time 1-0-1-7. Dia para 3-10-1-7, 6-3-4. O bravo prossiga. Helicóptero decolado da Challenger de Coelho, batendo 510. Visual com campo, ok? Sente do tráfego do Ferro Gofiel, se dá pra gente estabilizar com campo. Tô no turno, no momento desse 995. Eu no 98, desse 995. Ferro Gofiel. O momento é o meu avanço curto. Dois avanços, aprovado com campo, ou aprovado na rotatória, visual com campo. Chegou? Chegou, Fialca. Gente, você prossegue para Itimar, na Itimar, e se espera os consumos à esquerda, e vira se percebendo do próximo para o posição no 4, autorizado. 2-10, ultimo 1-0-1-7. 9-1-8-9, confirma estabilizado. Estabilizado, 9-1-8-9. 9-1-8-9, chame torre, no meio de posição 9-5. 9-5, 9-1-8-9. Salvador, gol 989. 9189, continua a aproximação agora de pista livre. Nada. Turbo 869, no solo 21 no direito, 1219, Flávio. 219, obrigado. O 9189, autorizado pouso pistão 10, o vento 200 graus, 3 nós. Júlio pouso pistão 0, gol 9189. Atual meu Sierra Golf Oscar, prossegue final 1-7, está visual com o Boeing da Lua na final? Afirmo, Sierra Golf Oscar está visual com o Boeing na final, prossegue final 1-7. Bem, Sierra Golf Oscar, quase como o número 1. Visual com o Boeing na final, Sierra Golf Oscar. A gente quase ficou no número 2, a retaguarda do Gol está com o João no 7. Sistema 645, desce via, chegando a ponta para 2, me pede o chumitão 07, o projeto final procedimento de recepção e forma estabilizada. 2017, vai ter estabilizado o final da X-Ray, vou no 645. Chegando a 314, vamos tráfego agora a posição de 2 horas. Agora 12 horas. Afastado 3 milhas, 500 pés, posição 44, não tem jeito. Posicionar 11 horas, meia dúzia de milhas, rumo ao sul, Charlie 150, pousando para o sistema 7. Próximo, 3 no 4. 3 no 4, chame turno, na noite do Quatro, no solo 2007, libera a direita, chama o solo 1 do 1 do 9. segundo 1.200 pés, tá vendo o nosso tempo? 7, rumba 23. Salvador, na vertical da Imar, November, Oscar Whiskey. Gente, November, na faixa, Whiskey continua a aproximação, aguarde contato visual com o trato. Aguardando contato visual, November, Oscar Whiskey. Barra Romeu, November, Oscar Whiskey, tráfego avistado, cruzado com o pistão no 7, o vento no 5, 0 graus, 5 nós. Pouso no 7, November, Oscar Whiskey. Foi mais difícil, vou deixar o online. Eu consigo, eu consigo.

lateral, você escuta? Transmita. Programação com controle, a saída será Momo, transição de luz e sem restrições, ok? Ok, senhora, então vamos estar a Momo com a transição de luz sem restrições, obrigado. Solo às 4h30, libere à direita, quando você vai deixar na mão, solo. Eu vou te ouvir o décimo 8. saindo do pátio. Did you copy our information? We had two birds strike on the pátio. Roger, muito obrigado. Uniformes de operação para o sequenciamento número 2 na aproximação, curva direita, rua 1960, limite radial 260, Salvador. Direita 1960, limite a 260 de Salvador, Wisconsin. Zona de colagem no zero, vento no 70 graus, 042. Vento da colagem pista no zero, 04206. Black Uniform, desça para 3.000 pés, ajuste 1017. 3.017. O tráfego é algo que está passando agora aqui na minha função de 11 horas, de 12 horas. Afirma, levanta gol. Controle 120 desse momento. Controle 208 azul 4206. Até daqui a pouco, obrigado. É Portugal, Zilto Sul, direto do Service Position. Controle Salvador, é o azul 4206, passando 2000 pés. Azul 4206, contato na Dessa da Puca, subindo para o 350. Subindo para o 350, azul 4206, autoriza Jamo? 4206, direto Jamo. Direto na Prodijama, azul 4206, obrigado. Whisky Yankee Uniforme, desce para 2010, ajuste 1017. É 2017, Whisky. Cruzada Lando, coluna 0, vento 200 graus, 4 nós. Esquerda, telefone, chama a geração em 118, decimal 95. Com a gente, abre o solo com a extensão de chamação, agora de pista livre. Guarda. 66, no solo 59, primeira direita, solo 129, decimal 9. 129, 1966. Esquerda de forma e está visual para apoio, conseguir provar a direção no centro. Gente, o contator Whisky e o Filiforme, plane SR cancelado agora às 2100, autorizando base pela direita, reforço final no 7. Para final no 7, Whisky, informa a chance de chegar. Azul 4206, chame centro Recife, presença 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Chama Recife 2085, backup 2545, azul 4206, bom trabalho. Baixou. Em azul 70 graus, 039. Então, autorizado a alinhar e decolar da 120, né? 6201. Venha ao hotel e aguarde, no limpo 06. Girando base para a final da 17, baixar checado o esquema de informe. Botando o esquema aqui, aqui o informe, atualizado pelo 17, vento no 60 graus, 49. Limpo 06, autorizado o cruzamento da pista na Delta Cheio Solo no 219. Pela 201, duco ao 03, chame controle no 219. 201, boa noite, Xanaé 601. Xanaé 601, contrato na DAS, seleção, voo 1, sube e mantém o 360. Mantém o 360, pode tirar de lá dentro, Xanaé 201. Xanaé 201, direto, Leda. francês, porque eu vou dar uma prova de morte, lá com certo objetivo, por favor, vamos para a prova de certo. Chega agora até o 736, tem 1251, altera 123, decimal 8, solicite direto ao centro com o voo. 1251, obrigado, até a próxima. Espera, ali que eu chamado LR manter pistão no zero. Autorizado de colar em 0, vento 70 graus, 5 nós. Estou 3, 8, 9, 7, 3, 8, 9, 7, 9, 0, 4. Estou 3, 8, Centro Recife na frequência 1251, alterna 123, décima 8. 1251, 1232, você na minha 201. Fazer seja autorizado, olha aí, mantém o sistema já. Eu não sei se vocês estão vendo o número, que tem conseguimos estacionar no 7, você se encontra agora no Traseiro Noroeste da Fiasa, vai conseguir a nota, isso, o Lito Vermeer. Vermeer, sim, isso é prático, não esquece. O Traseiro 7, informo do Pedro Sossério, se estão à espera de concorrência à direita no segundo lote, no terceiro com a decolagem. Autorizado decolagem, pista no zero, vento 1,80 graus, 4 nós. Autorizado, alinhar, levantou, pista 1-0. Alinho, vem 1-0, 1-0. Tio, escuta o táxi. Obrigado. Deixa eu chamar o patrulho na 1-7. Se você é mesmo, eu vou comprar, eu vou dar o vento.